Bolso mais cheio que noite na Lapa. Tava verde, hoje tá maduro. A cena é bola de gude, nós é o rapa. Queria só minha parte, hoje eu quero tudo. Não me deram, tomei na marra. A estrada é longa, ninguém me para. Não acreditar, hoje quer tá do lado. É, sinceridade, né, jogar na cara. Irmão, melhor tu pegar tua visão. Quanto mais alto, mais bela vista. Provando que o esforço não é em vão. Cada vez mais caro, eu pago na vista. Quem tava na pior, tá voando alto. Tá se achando pá, desce do salto. Somos todos iguais, o que muda é o saldo. Eu rimo, tu levanta a mão e nem é um assalto. Pra tu ver como as coisas mudam tão de repente. Tu não imaginava me encontrar aqui. Não imaginava. Nossa diferença é que eu consigo ver lá na frente. Me olho no espelho chorando e me vejo sorrir. Pra tu ver como as coisas mudam tão de repente. Tão de repente. Tu não imaginava me encontrar aqui. Nossa diferença é que eu consigo ver lá na frente. Me olho no espelho chorando e me vejo sorrir. Sorrindo, eu vou. Graças a Deus. Minha família também. Quem duvidou, agora já sabe que nós tamo bem. Nada mudou, continuo sendo o mesmo. Amém. Eu sei melhor do que ninguém. Quem tentou contra é o trilho, nós é o trem. Subindo sem fase, ninguém de escada. Fazendo grana na madrugada. Podemos sim, nós já somos. Acredite no poder da tua palavra. Profetizando meu futuro. Fazendo valer meu presente. Do meu passado só o necessário pra me impulsionar à frente. Ser humano vale o que sou. Buscando me aperfeiçoar. Ainda tenho muito pra suar. A estrada é longa, mas eu vou. Valorizando os que permaneceram. Quantos se reerguerão. Na pior, quantos ajudam. Pior que juram. Pior que juram. Agora é a vera, se tem algo a dizer que fale. Falei tanto, minha voz ruca. Cuidado pra não tombar. Uma grande ideia não serve de nada se não sair da mente. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Pra tu ver como as coisas mudam tão de repente. Imaginava me encontrar aqui. Imaginava. Nossa diferença é que eu consigo ver lá na frente. Muito à frente. Me olho no espelho chorando e me vejo sorrir. Sorrindo, eu vou. Minha família sorrir. Também. Quem duvidou, agora já sabe que nós tamo bem. Nada mudou. Continuo sendo o mesmo, amém. Nem melhor nem pior do que ninguém. Quem tentou contra é o trilho, nós é o trem.